Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. E aí? De um tema que, assim, o pessoal aqui adora. Porra, todo mundo adora aqui, eu acho. Pois é, aqui é o Seiji. E aqui é o Panda, de novo, né? Pois é. Eu só gravo playlist agora, porra. Ah, só que tem que aparecer nas reuniões pra gente poder marcar tema pra gravar, opa. Ah, deixa eu normalizar o tempo aqui, tempo e dinheiro, é o que eu preciso. Ok, ok, falou o contador. Mas então, nessa playlist iremos falar de um tema muito especial, eu espero que se repita nesse tema. Com certeza. Falamos de bandas japonesas. Show, e já deu pra vocês sentirem e saberem de quem a gente vai falar hoje, né? Pois é, hoje é uma banda muito querida pela galera aqui, pela staff, pelo povo, pelos ouvintes, creio. Hoje iremos falar de quem, o Panda? Vamos falar da banda Flow. Ah, Flow, coração Flow. Ai, ai. Essa banda que foi formada em 1998 e tem 5 membros atualmente. O Koshi Asakawa, que é o vocalista e guitarrista. O Keigo, vocalista também. O Take, que é o guitarrista. Take doidão. O Gots, que é o baixista. E o Asaki, que é o baterista. Isso aí, a banda é mais velha do que muita gente aí que talvez esteja nos ouvindo. Pois é, que maravilha. Banda que já tem 10 álbuns, 31 singles e não para de lançar música também. E tomara que continue, né? Não pare mesmo. A banda é muito boa. Independente até de ser fã de anime ou não, de conhecer a banda pelas aberturas e tudo mais, ou as endings, né? A banda é muito boa até pra quem não gosta da mídia anime, né? Isso. Bom, mas então vocês começaram a escutar essa playlist. Essa playlist abriu, né, com uma música, tá tocando aí de fundo. Uma música chamada Niji no Sora. Pra quem gosta do Naruto Shippuden, ela é a ending número 34, e pra quem não lembra do número, essa é uma ending que tem o tio do Lamin. É muito interessante. Você vê ele trabalhando. Muito legal. Caraca, velho, é ending 34, mano. É muita ending. É muito episódio, mano. Você pode não lembrar, mas você vai lembrar que tem o tio do Lamin, então esse é encerramento com o tio do Lamin. Se você foi até longe, né, com o Naruto Shippuden. É, eu já não fui, eu conheço a música por acompanhar mesmo. Mas pra quem gosta de Naruto, né, quem continua assistindo Naruto, essa é uma banda que tem muitas músicas de Naruto, né? Nossa, essa playlist vai ter um monte aqui, cara. Então, e vocês estão escutando aí de fundo a Niji no Sora, a gente tá falando de Naruto, porque vamos começar a nossa playlist pra valer com uma música também de Naruto. Naruto mais clássico. A música é o Remember, a 8ª abertura do Naruto, o classicão, na época do filler. Exato. Puxa, já tá na época do filler. Mas é uma música sensacional. Cara, assim, eu gosto das músicas do Naruto. Tem algumas que não, esquece. Tem outras que eu gosto bastante. Não, essa não. Essa eu queria evitar, cara. Essa é a música com a letra mais imbecil que eu conheço. É. Mas vamos ficar com as músicas boas, né, Cid? Vamos ficar com as boas, por favor. E essa aqui é uma música que é muito conhecida, né? Pra quem é fã do Flow, já conhece essa música. Eu posso dizer até que é uma das músicas que fez a galera começar a gostar de Flow independente de anime, hein? É, também. É que aqui a gente tem algumas muito clássicas, né? Do Flow associada a animes. Sim. O Remember, ela também é bem lembrada. Provavelmente ela toca bastante em shows também. O pessoal aqui no Brasil gosta do Flow, gosta de animes, então vai pedir o Remember também. Obviamente não é tão pedida quanto as outras que a gente vai falar mais à frente, mas ela é muito legal. Ela é bem leve, ela é bem gostosa, aquela pegada do Flow, seu rockzão, sua batida. Não, ela é muito boa mesmo. Toca aí, Sage, toca aí então pra galera ver. Pois é, então, Remember, a 8ª abertura do Naruto, música do Flow, escutem aí. Kizawi ni shita omoi wo uzureta koto sura Bom, já ficaram agora com Remember aí, agora eu vou puxar uma música, Sage, que não é uma abertura, nem ending, nem música de anime. A música que eu tô falando é a Blaster. Sim, lançada do single Blaster, né? Exato. E é uma música que eu conheci, eu não conheci ela, pra falar a verdade, né? Mas eu conheci ela quando o Flow veio tocar aqui no Brasil pela primeira vez, no Ressaca Friends 2013. E assim, adorei a música, né? Tipo, eu já saí do show baixando a música pra ouvir em looping no dia seguinte, que é uma batida muito legal, uma batida sensacional do Flow nessa música. Cara, eu não conhecia, mas é legal pra caramba essa música, vamos falar a verdade. Eu gostei. Ela tem a pegada da banda, mas ela tem um formato diferente, até pra quem não tá acostumado a ouvir outras músicas do Flow, tirando as de anime, né? Porque música de anime geralmente tem um padrão lá de batida, né? De alternância. Essa daí é muito legal. Pra quem quer conhecer um pouquinho mais de Flow e quer sair um pouco das músicas só de anime, pode começar com Blaster, eu recomendo. E toca aí pra gente ouvir. Bom, então Blaster do Flow, escutem aí. Música é uma música que eu já toquei numa playlist. Olha aí. De anime de temporada. A música é muito legal. De um anime que o Panda adora, mas acho que ele não viu a segunda temporada desse anime. Não, né? A segunda temporada ainda tá lá guardada. Eu não tô tendo tempo nem de ver. Eu quero chorar, mano. é bom pra caramba a segunda temporada. Quer dizer, tem umas coisas chatas também, mas é legal, vai. Estou falando da música O Stepping Out, a música de abertura do Durarara, segunda temporada, o Ketsu. Pra quem não sabe, a segunda temporada do Durarara, ele foi dividido em três partes. Então, 3 meses tem anime, 3 meses para, mais 3 meses tem anime, mais 3 meses para, e mais 3 meses tem anime. O Ketsu é a terceira parte dessa segunda temporada. E assim, ela foi lá pra janeiro de 2016. Assim, então, é uma música muito gostosa de ser escutada, bem maneira, bem gostosa. Tem aquela pausa, né, no meio da música ali, uhum, né, pra o pessoal falar, tem aquela narrativa. O Durarara que é sempre típico, mas assim, ela é muito legal, muito boa. Eu gosto, por exemplo, da opening, da cena de abertura, né, por exemplo. É uma boa pegada, vai. Pra quem gosta, então, do Durarara, vejam, tem um monte de músicas boas. E a segunda temporada também tem um monte de músicas boas. 3 ainda, caramba. E o Flow cantou essa parte, essa terceira parte da segunda temporada, o Ketsu, que é pra finalizar a segunda temporada. Mostra a conclusão de um monte de personagens ali. Alguns malas que finalmente fecharam o arco deles, né? Outros que estavam esperando acontecer alguma coisa. Foi legal, foi ok, foi aceitável o finalzinho. Bom, então, Stepping Out, a música de abertura do Durarara, segunda temporada, o Ketsu. Escutem aí. Yeah. Bom, e agora eu vou puxar uma música aqui que todo mundo com certeza conhece. Quem conhece Flow, aliás, e quem acompanha a anime conhece essa música. E é uma das nossas favoritas nos karaokês, né, Sage? Porra, com certeza, cara. Porra. Bom, o Kiba não me deixa mentir aqui. Sempre que a gente vai no karaokê, a gente puxa ou eu ou ele pra gente cantar Sign. Então, é uma das mais queridas músicas do Flow, eu acho. E, bom, mais uma pra galera que curte Naruto, né? Ah, é. Ela começa com uma melodia, assim, bem levezinha e de repente começa um rockzão pesado. Cara, é legal, eu gosto. Não, ela é demais, ela é boa pra escutar, ela é boa pra cantar. Então, é legal, ela muda o tom, cara, logo no comecinho, você pensa assim, é melódico? Caramba, como assim? Aí de repente vem o rockzão. E é uma das que ainda acompanhei assistindo Naruto, né, na época ainda assistia Naruto e acompanhei ela na época, quando ela foi lançada junto com o anime, né, e é uma também das, vamos colocar assim, músicas clássicas de anime, até pela época que ela surgiu junto com o anime, né, em questão de abertura. Mas apesar de não ter acompanhado depois o Naruto, e mesmo o mangá, mesmo anime, as músicas, como você disse já, né, Cid? As músicas de Naruto são muito boas. E principalmente essas que são do Flow, que é uma das minhas bandas japonesas favoritas, né? Uhum. E a música realmente tem essa pegada que ela começa calminha e depois estoura. É demais, cara. É demais. Cantar no karaokê é fantástico. Vamos lá. O próximo karaokê, aliás, todo karaokê tem Sign. Se ninguém puxar, eu puxo. Que beleza. Bom, então fiquem aí com a música. Sang flow. I realize that screaming pain, shivering loud in my brain, but I'm going straight ahead with this car. Thank you. Próxima música, outra música que eu também já toquei numa playlist de outra temporada. A música é o Kaze no Uta, a música de abertura do Tale of Zestiria The Cross. É uma das últimas músicas do Flow lançadas, o Kaze no Uta. E ela é boa também, ela aparece num tom meio épico, meio forte. Você vê o estilo da música também avançando. Do Tale of Zestiria The Cross, que é um anime muito bonito, feito pelo estúdio Ufotable, que capricha pra caramba em animação. Tanto que um dia eu acho que ele vai quebrar de tanto caprichar nessa animação, cara. Eu tenho medo que o Photoshop já quebre, putz. Mas ele é muito legal, adaptado de um jogo também, no Tales of Zestiria. Uhum. Então tem essa adaptação aí, fizeram esse anime que é bom. E tem a segunda temporada também, que o Flow cantou ao ending da segunda temporada também. Que eu acho que eu também já toquei numa playlist, cara, de anime de temporada. É bem provável. Com certeza, é Flow, cara, porra. Eu lembro que quando eu toquei essa daqui, caso no tal Tales of Zestiria The Cross, acho que o Mugi tava, ele surtou. Ah, Flow, com certeza. Porra, outro fanboy também da banda, né? Acho que aqui no Projeto X tem bastante, né? Ah, é. Merece. Bom, mas então, assista esse anime e escutem essa música agora, o Kaze no Uta, música de abertura do Tales of Zestiria The Cross, tá? Escutem aí. Kaze no uta, meo tojireba, kokoro no koan, senaka osu yo. E agora eu vou puxar mais uma música que é de anime. É uma ending de um anime que eu particularmente não assisti o anime. Eu também não. Mas a música eu ouvi muito. A música que eu tô falando é Calling, que é a indie de Hero Man. Hero Man aí é um anime adorado pelo Mugi, inclusive, né? O Mugi adora o anime e adora a música de abertura desse anime também. Não, a música de abertura é muito boa. Ela é legal pra caramba. Eu não vi o anime, mas eu escutei a Open e a indie, né? Não, mas a Calling também é do single Calling, né, de 2010. E esse single é muito bom. Tem Calling, tem Around the World. E eu baixei ela, eu lembro que eu baixei esse single inteiro, buscando sabe o que? Diga. Buscando a música instrumental de Sion. Caramba. Que tem nesse single. E aí eu baixei ele, né? Baixei o single do Calling. E aí, obviamente, ouvi o single inteiro e adorei a música. E depois eu fui saber só que ela era ending de um anime. A gente tava até na dúvida. Era música de onde? Afinal de contas, de onde era? Então, eu lembro que ela era música de anime, mas eu não lembrava de qual anime. Aí a gente até pensou que era Naruto Shippuden também, né? Porque, porra, só tem flow em Naruto. Assim, mas não é, cara. Eu não achei, porra. Não. É, no fim a gente descobriu que era de Hero Man. Se o Mugi tivesse aqui, ele ia dar a letra pra gente. Ele dá a letra, mas você acha que ele sabe cantar? Não sabe cantar nada da letra. Bom, enfim, então é melhor, em vez de ouvir o Mugi cantar, ouçam a música aí e fiquem com ela. Calling. Escutem aí. Oh, Próxima música é uma música de abertura de anime, de um anime que eu adoro. Ah, coração pra esse anime. Nossa, eu também adoro. Puta, esse anime é lindo. Eu fiquei meio triste com o mangá, sabia? Ah, é uma pena, né, cara? Eu sei que eu adoro, você adora. O Kuroki ama esse anime, putz. Nossa, o Kuroki ama. Ele ama. Estou falando da música Days, é a música de abertura do Eureka 7. Nossa, que anime lindo. Corações pra Eureka 7. Eu sei que o Eureka 7, eu já mencionei ele uma vez numa playlist, mas é pra uma insert song, Storywriter, cara, que é muito gostosa de ser escutada. Toca em vários momentos chaves. Mas a música de abertura, Days, ela é uma música bem levezinha, bem gostosa. Sim, sim, ela é muito gostosa de ouvir. Ela é bem leve. Ela não é aquelas pegadas bem agitadas do flow. Ela é o contrário, ela é leve demais. Uma baladinha. É, no show eu quase chorei quando eles tocaram Days. Não amo essa música também. Velho, quem ama o Eureka 7 ama o Days. Porque ela, a primeira abertura, ela tá apresentando o Eureka 7. Ela dá até uma densidade leve pra Eureka 7, né? Quando você escuta Days. Que não é leve. Exato, o anime não é leve. Putz. Mas você, tipo, você escuta a música e fala, pô, calminha. Aí você vê aquela abertura bonita. Aí, pô, depois vem o anime e te dá um tapa na cara. Espera as tragédias que vão acontecendo nesse anime. Ai, ai, Eureka 7. Saudades, Studio Bones. Ah, abraço pra você. É. Bom, mas enfim, então fique aí, né, com o Days, a música de abertura do Eureka 7, do Flow, tá? Escutem aí. Escutem aí. Oh, Bom, agora eu vou trazer mais uma música que não é de anime. Pelo menos não até onde eu sei, né? A gente pode descobrir que de repente ele é de algum anime. Pode ser daqui pra frente, sei lá. Vai falando, vai que eu acho aqui. Nunca se sabe. É. Mas a música que eu quero apresentar pra vocês agora é... A música é Ryusei, do single Ryusei Sharirara. Difícil. Complicado. Bom, a música também... Essa música é um pouco mais agitada, do Flow, né? Também é uma música que eu descobri baixando, assim, singles aleatórios do Flow também. Ela é um single um pouco mais antigo do que mesmo as músicas que a gente vem apresentando aqui, né? Uhum. O single é de 2004. Ela chega a ser antes de Remember também. Uma das músicas ainda um pouco depois da fase indie do Flow. E ela tem uma pegada mais agitada que nem as outras músicas, né? Tirando as músicas anteriores que a gente apresentou, fora Days, né? Ah, sim, com certeza. Japana, uma boa notícia. Ela não tem nenhum anime associado, então... E ela é bem antiga, cara, então... Putz, ela é de 2004, cara. Poxa, faz 13 anos, pelo menos. Bom, mas é uma música que eu gosto muito também. É o Flow, eu acho que eu parei de pesquisar a música do Flow mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás, que eu não venho escutando nada novo deles também, né? Mas é porque também eu dificilmente tô parando pra pesquisar coisa nova pra ouvir também. Eu tô ficando mais... Hoje eu sou muito Spotify, né? Então, que tem no Spotify a gente tá ouvindo. Eu não tô mais parando na frente do computador pra baixar música. Oi, tem música japonesa no Spotify, é tão difícil. Exatamente, exatamente. Eu acho que até vale depois a gente comentar um pouquinho numa playlist ou num podcast até sobre isso, mas no caso vamos manter o foco aqui no Flow. E bom, eu deixo aí mais essa recomendação pra vocês. Ok, então Ryusei do Flow, escutem aí. Yeah. próxima música é uma música que também, pra mim, é bem pedida e bem conhecida. De um anime também que é muito legal, muito bom. Ah, que eu adoro. Música de abertura de um anime que eu gosto. Cara, esse anime é muito lindo. É, a segunda temporada também tem um alto sem vira-voltas. O anime que eu estou falando é a segunda abertura do Code Geass R2, que é a segunda temporada do Code Geass. World End. Cara, ela é muito legal, como eu vou te falar. Ela tem um momento de agitação. Ela encaixa muito com o momento do anime, inclusive, essa abertura. Cara, ela é ótima. Nossa, ela se encaixa bem, cara, na pegada. Do que é o Code Geass também, né? Muitas coisas de reviravoltas, algumas coisas agitadas. É, eu não preciso falar nada de Code Geass aqui, é, né? É, eu sei que você é o fanboy declarado de Code Geass. Bom, mas é muito bom mesmo, viu? Então, World Ending, segunda abertura do Code Geass R2, tá? Escutem aí. Yeah. Bom, agora mais uma música do Flow, que eu também escutava muito e não sabia que era abertura de anime, até porque eu não acompanhei esse anime, eu sei que muita gente acompanhou aí no... Eu acho que, inclusive, o Mugi gostava bastante desse anime, eu não sei, na verdade. Eu também acompanhei. Se eu não me engano, ele gostava. Eu também acompanhei. Você acompanha também, sim? Acompanhei. Então, a música que eu tô falando é Rei, hey, de Beelzebub, a terceira open de Beelzebub. É, como eu falei, a música eu conhecia, eu gosto muito da Rei, hey, ela é bem agitada também, só que eu escutava e não sabia que era open de anime também, então, foi, qualquer hora a gente descobre que outras músicas a gente tá comentando aqui que a gente nem colocou, nem atribuiu ela em nenhum anime, é música de anime. Putz, vai ver então, vai pegar outras bandas então, que a gente tá planejando, putz, vai ver. É isso aí, gente, sem mais delongas, fiquem com o Rei. Próxima música é um clássico do Flow. Nossa. Se não é a mais pedida, é uma das mais pedidas. Todo show. Eu acho que é, inclusive, o que apresentou o Flow pra galera, de repente. Porra, com certeza. Considerando a idade, né? Putz. Com certeza, e né? Deve ter sido um dos grandes sucessos do Flow no começo de carreira, talvez. Ah, com certeza. A música é o Go, a quarta abertura do Naruto, o clássico. Cara, é muito legal aquela marcha no começo. We are fighting to massacre. faria mesa, Shippify. É isso, cara. E ele passa num arco legal, vai, do Naruto. Tem a Tsunade. Naruto encontrando a Tsunade, chamando ela. É, isso traz uma nostalgia realmente muito boa sobre Naruto, a Go, cara. Pois é, cara. É a época que ainda não tinha os fillers gigantes do Naruto, cara. Sim, a música que toca em um arco de decente vindo do mangá. Puta, pelo menos isso. Cara, saudade dessa época também, cara. Deu uma nostalgia também. Mas essa eu tenho certeza que todo mundo conhece. Com certeza. Todo mundo que conhece, ou que conhece anime, ou que conhece o Flow, conhece essa música. Não tem como não, eu acho, hein, cara. Pô, e a gente ainda tá falando de um público de fã de Naruto no começo ainda. Putz, então com certeza o pessoal conhece mais ainda. Com certeza. Toca aí então, Sage, pra galera. Bom, então um gol do Naruto. Escuta aí. Agora eu vou trazer pra vocês aqui a minha música favorita do Flow, tá? É uma música que também não é música de anime. Eu não conhecia ela também. Eu conheci ela um pouco antes do show. Olha lá. Que eu tava baixando alguns álbuns que eu nunca tinha ouvido do Flow, né? Pra ir pro show e tal. Eu falei, pô, eu conheço bastante música, mas tem um álbum ou outro que eu nunca baixei, eu nunca ouvi, né? Eu nunca tinha um propósito pra baixar ele. E eu baixei esse... na verdade, esse é um álbum mesmo, que é o Flow BMX. E... nossa, foi até difícil achar esse álbum, né? Até imagino. A música que eu tô falando é a Red Rod Riot. Ela é muito, assim... Não sei explicar a música. Tipo, eu gosto muito dela. Ela também ela tem uma pegada um pouquinho mais calminha, tipo a Days, sabe? Só que no começo, ela começa de... E ela vai numa pegadinha bem calma e daqui a pouco, bum, ela desce com uma porrada em você, cara. E eu falei, nossa, cara, essa música é muito legal. Só que eu nunca tinha ouvido falar dela, nunca tinha ouvido... Assim, pesquisando sobre, lendo sobre a banda e tal, procurando mais. Eu nunca tinha ouvido nada, nunca tinha visto nada. Eu falei, puta, é impossível eles tocarem isso no show. Meu, quando eles tocaram no show, eu também quase chorei quando eles tocaram essa música. Essa música é muito linda, cara. Ela começa calminha. E tipo, é aquilo, você não tá sozinho, cara. Vamos lá. Meu, é assim, sensacional. Eu deixo essa música assim de coração pra todo mundo que gosta de Flow e que de repente não conhece. Ou pra quem conhece e gosta muito, que nem eu, cara. É de coração que eu deixo pra vocês essa música. Red Hot Riot do Flow. Bom, escutei aí então. You are not the only one who feels very insecure. So why wanna say something to let you down? Now I'll take you by the hand. Don't be やけに喉が渇く監視カメラを受け出した。 pra fechar esta playlist, uma das músicas mais tocadas do Flow. Nossa, nem me fala, cara. Todo mundo da staff deve curtir essa música, cara. Eu tenho uma curiosidade sobre essa música depois. Ok, pessoal. Mas a música que a gente vai tocar agora pra finalizar essa playlist é a Colors, a grande Colors, a primeira abertura do Code Geass, a primeira temporada. Como diria José Wilker, é justo, é muito justo, é justíssimo. Com certeza, que música boa. Cara, essa música também é linda. O clipe dela é sensacional. Também. Ela começa tipo... Também, muito legal. Não tem que explicar, é tipo... como se estivesse espionando eles por um olho mágico, sei lá. O clipe dessa música é muito bonito também. E a curiosidade que eu tenho dessa música, Cid, é que essa música, em tempos onde eu ficava muito ocioso no trabalho, isso há muito tempo atrás, porque hoje não acontece mais, não existe mais, não faz mais parte da minha realidade. Mas um tempo que eu ficava muito ocioso no trabalho, eu era apaixonado, eu ainda sou, né, até hoje, por Code Geass e Colors, assim, primeira open, né, cara? É minha música favorita na época até, era Colors. E aí, o que eu fiz? Em tempos ociosos, eu baixei um monte de programa no computador da empresa, não façam isso, crianças. Caramba, hein? Um monte de programa, computador da empresa, e procurando a versão instrumental de Colors, peguei e montei, tipo, fiz aquelas versão karaokê, tá ligado? Uhum, sim. E fiz uma versão karaokê, cara, perdi um tempo nisso, pra nada, mas, tipo, eu gostava tanto da música, que eu queria ter ela, sei lá, gravada num DVD, só a versão instrumental, pra dar um jeito de colocar em qualquer lugar pra cantar essa música, eu adorava ela. Cara, boa época que eu conheci o Code Geass, boa época que eu gostava bastante conhecendo o Flow com essa música. Época de um monte de gente que começou conhecendo o Flow também graças ao Code Geass. De um anime que eu gosto. Eu gosto bastante do Code Geass. Alguns momentos chatos, alguns personagens também chatos. Suzaku maldito, mas fora isso, cara. O anime, ele tem muitos pontos positivos. A gente já gravou um podcast também. Ficou legal pra caramba. Eu vou te falar que hoje eu tô em paz com o Suzaku. Eu ainda não. Mas ele é maldito. Maldito. Então vamos terminar essa playlist com essa música que é muito legal, de um anime também que é muito legal, de uma banda que a gente adora. E vamos tentar fazer mais playlists, né, de outras bandas. Com certeza. Eu já falei pro Pano, eu ainda tenho vontade de fazer uma do Asian Kung Fu Generation. Vai ter. Do Larkin Seal. Vai ter. Dependendo de mim, vai ter. E não sei de quem mais pode ter. Dá pra fazer mais um monte. De repente a gente pensa até, quem sabe, num podcast todos juntos, né, Cid? Explicando mais, contando mais a história. Nossa senhora, você vai ter que gravar esse podcast. Vamos lá, gente. Torce pra ter um pouquinho mais de tempo pra gente fazer esse podcast mais detalhado, um pouco mais informativo. Isso daqui é uma coisa mais descontraída pra gente apresentar uma música ou outra pra vocês ouvirem, né? Isso. E se vocês gostam de outra música do Flow, comentem, mandem e-mails. Digam qual é a música que vocês gostam aí, que a gente não falou, não mencionou. Falem se a sua favorita tocou ou não. Pois é. Contem histórias de vida. Quem sabe? Shows que você foi ou que você não foi. Exato. Os outros dois shows que eu não fui, você foi. Ah, inveja, inveja. Bom, mas enfim, valeu, galera. Muito obrigado por escutar até aqui. Então fique aí com Colors, primeira abertura do Code Geass da primeira temporada. Valeu, obrigado. É isso aí, galera. Valeu, falou. E escutem aí e tchau.